ti. Ladrão no rastro da ilusão, deixou bandeiras a meio mastro, rosas na mão, espinhos no coração. Ele é o astro da noite, sem clareza nos olhos, sangue nos olhos. Seu valor é a pureza do petróleo, faz jus a seu nome, doutor ou senhor da pobreza. Na luz ele some, enriquece com nossa tristeza. Feito do cansaço do povo com insônia, efeito do colapso de quem é roubado quando sonha. Madruga tensa, suor e cinzas no lençol, o corpo quente após o pesadelo, o pensamento gelado, medo da sensação. Sonhos foram roubados e a frustração da multidão exposta ao sol que trampa pra alugar um lugar por aqui. Corre pra se agilizar, não se dá o luxo de dormir. Fluxo da discórdia de quem concorda com isso e só acorda pra sustentar o vício. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não durmo olho aberto. Ladrão de sonhos, vai pra roubar seus sonhos enquanto a noite cai, surge do nosso concreto. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não durmo olho aberto. Ladrão de sonhos, vai pra roubar seus sonhos enquanto a noite cai, surge do nosso concreto. Ele é vilão do sentimento, frio como vento, sem face, patrão do relento. Ladrão dos momentos que nasce num cole direto para seus olhos de vidro. Vara madrugada encara com aquela sensação de que preferia ter morrido e encontrado sentido e não viver iludido. Mas ele não quer sua vida, muito menos sua morte. Faz carnificina com sua derrota e se torna mais forte. No seu peito toda a poluição é fumaça cinza atrás de trabalhador no busão. É o preço da passagem descontado da esperança. É o valor que aumenta diminuindo a nossa herança. É o desemprego, é o medo, desejo de ter. Pecado não é ser bem sucedido, é se corromper pra ser. E ele vai tá lá pra te ajudar com isso. Ele não dorme em serviço, vai. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não durmo olho aberto. Ladrão de sonhos, vai pra roubar seus sonhos enquanto a noite cai, surge do nosso concreto. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não durmo olho aberto. Ladrão de sonhos, vai pra roubar seus sonhos enquanto a noite cai, surge do nosso concreto. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não durma. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não durmo olho aberto. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não. Esses vultos são vão em meia multidão, tão nesse mundo cão, não durmo olho aberto. Essa noite eu tive um sonho diferente. Hora do pesadelo. Hora do pesadelo. Sou um mau sonho, quase a noite feia.